Só pra pensar, só pra sentir, só pra dançar, para ouvir, para lembrar, para cantar e acompanhar. Pra trabalhar, pra descansar, só pra beijar e pra acampar, pra cozinhar, só pra curtir em qualquer lugar. Remédio pro tédio e pra solidão, prescrito pro ouvido, pra boca, pra alma e pro coração. Pode arrepiar, pode comover, pode assoviar e entorpecer, pode viciar, pode decorar, tocar sem saber. Só pra pensar, só pra sentir, só pra dançar, para ouvir, para lembrar, para cantar e acompanhar. Pra trabalhar, pra descansar, só pra beijar e pra acampar, pra cozinhar, só pra curtir em qualquer lugar. Remédio pro tédio e pra solidão, prescrito pro ouvido, pra boca, pra alma e pro coração. Pode arrepiar, pode comover, pode assoviar e entorpecer, pode viciar, pode decorar, tocar sem saber. Pode arrepiar, pode comover, pode assoviar e entorpecer, pode viciar, pode decorar, tocar sem saber, tocar sem saber, cantar e aprender.